Vocês estão ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds! Aqui é o Alexandre do Jovem Nerd, era sempre o último a ser escolhido pro time. Aqui é o JP e eu não vou ouvir esse Nerdcast depois. Eu não vou ouvir, cara, porque eu sei que vocês vão meter diversas vezes a musiquinha do Carruagem de Fogo, eu não suporto cagar a música. Aqui é Vince Glotto, eu não tenho a menor ideia sobre o que é esse Nerdcast. Que eu era base fanático e eu sou a favor do uso de anabolizante às Olimpíadas. Ah, que ótimo. Começou a polêmica cedo. Aqui é a Zagal Anão e o Sr. K não veio hoje também. Ah, pois é. Muito bem, senhores nerds. Estamos aqui para falar neste dia mágico. Dia mágico, ótimo. Estamos aqui para falar sobre Olimpíadas ou não? Vamos falar de nerds e esportes. Por que não, cara? O que o esporte significa na vida do nerd neste dia 8/8/8, iniciando as Olimpíadas de Pequim, muita fumaça intoxicando todo mundo, e a China, né, metendo a porrada em japoneses pra deixar o mundo mais numa beira de um conflito, qualquer porra assim. What? Caraca, tu cheirou o quê, cara? Tá louco, cara? Loucaço! Esporte na vida dos nerds, ih, cacete! É, falando de política, China com o Japão, fala do Busta aqui a pouco também. Não, né? O cara não vê jornal, não lê jornal, sabe? Não tá formado, ele acha que qualquer coisa atualizada é maluquice minha. Ah, agora é qualquer coisa. Jogos Olímpicos dos Nerds, tudo certo, você que sabe não, e-mail. Canelada! Muito bem, Azaghal! Vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas! Vamos! Muito bem, recadinhos desta semana. Gostaria de lembrar a todos os ouvintes do Nerdcast que nós temos, acredite ou não, há muitos anos, um fórum no Jovem Nerd, rapaz. Verdade, eu sempre fui contra. Mas olha, o fórum, cara, a gente tem que dizer que foi o que manteve o Jovem Nerd vivo enquanto ele pereceu, né, durante 7 meses em 2004. A galera do fórum ficou lá todo dia conversando, não, taranau. E existe até hoje. Então, se você quer combinar encontros nerds, se você quer conversar sobre diversos assuntos, papo cabeça, ficção científica, qualquer coisa, cara, que tem a ver com o universo nerd, literatura, cinema, quadrinhos, a galera conversa lá no fórum. É só entrar jovemnerd.com.br/fórum. Tem um link no menu aí, cara. Entra lá, se cadastra, é muito maneiro. Os moderadores são super legais. Tem até nego jogando RPG no fórum, rapaz. É o famoso Play by Fórum. Play, né, by Fórum. Olha só, se você tá aí isolado do mundo, sem ninguém pra jogar, entra lá no fórum de Jovem Nerd pra você aprender. Muito maneiro. O que mais? Tem o Prêmio Podcast, ou Podcast, como queira. Você escuta a vinheta e se vira. Cada vez informações melhores. Vem aí o Prêmio Podcast 2008. Aguarde. Exatamente, não vamos encher o seu saco, mas Marcelo Moraes Júnior fez um personagem do World of Warcraft em homenagem a Azaghal. Mandou aqui uma imagem. Sabe o que eu não consigo entender? É porque eu sou muito mais famoso que você, isso é um fato. Eu sou adorado e tal. Por que, caralho, você tem mais seguidores no Twitter do que eu? Ah! Eu acho que as pessoas têm medo. Eu cadastrei o Twitter como Jovem Nerd, é mais uma coisa geral, entendeu? Sei como é que é. Então, se você segue Jovem Nerd no Twitter, por que você não está seguindo o Azaghal? E se você não segue nenhum dos dois, essa é a hora. /Jovem Nerd e /Azaghal, sem acento, tudo junto. Lá a gente reclama da vida, né? Coisas que a gente uma não vez fala. Uma vez na vida e outra na morte. Exato. Muito bem. Esta semana, Azaghal, eu ia botar algum e-mail de voz que nós sempre recebemos, nossos ouvintes, mas de repente, quem é que me liga no Skype? Quem? 3D, nosso sumido alienígena de três dedos, cara. E quem levou essa coisa? 3D está sumido, deixa eu explicar para as pessoas, está sumido por quê? É, ele foi morar na República Tcheca. Pariu, cara, tá acredite ótimo. Se quiser, ele não foi se unir a um circo de horrores. mas ele foi para a Praga tentar a vida como um imigrante. Olha só que bonito. Quer dizer, ele tá lá perdidão pela Europa há um tempão, tendo a vida que pediu a Deus, e eu fiz questão de gravar a nossa conversa, que tava sensacional, então escuta um pedacinho aí. Tu tá trabalhando de relações públicas num pub inglês em Praga. Exatamente, cara. Caraca. Exatamente. Não, e o detalhe, sexta e sábado, free tits, striptease grátis. Striptease grátis, com as porra das mulheres gostosas pra caralho, tcheca, velho. Que isso, sério? Sério, cara, eu tô no emprego que eu pedi a Deus. Cara, eu bebo de graça, como de graça, trabalho na rua conversando com mulher gostosa. Ai, meu Deus. Este sábado ainda posso descer lá embaixo, no piso de baixo, e ver uma tcheca gostosa de peito e... fora, velho. Porra, isso é perfeito, cara. Eu tô no paraíso, cara. Ai, meu Deus. Ah, como eu e os meus amigos costumamos dizer, aqui no verão, bicho, é a season do pau duro. Acredita, velho. Na boa, as mulheres aqui não usam calcinha nem sutiã. E tu vê, cara, a peitinho. Meu irmão, cara, eu tô cansado de ver peitinho. Eu não aguento mais ver peitinho. Tô cansado já, eu não quero mais. Eu já nego, tem peito lá, eu já olho pro outro lado. É o que tu queria, né, compadre? Porra, é o que eu pedi a Deus. Cerveja barata, boa pra caralho, mulher pelada, porra. Agora vem cá, quando é que a gente vai ver você no Nerdcast sóbrio, porra, né? Porra, vai se foder, sabe por quê? Porque eu recebi 5 e-mails perguntando, e aí 3D? Quando é que é o seu próximo Nerdcast? Teve um filho da puta que dá contou. Você só participou de 3. Não sei o que, eu já contei. Vai dar merda de mundo, Alexandre. Eu participo dessa porra que eu adoro a hora que você quiser, caralho. Excelente. Mas sobre, né? Não, óbvio, sobre. Que hora você mas tá só sobre? Só me avisa um dia antes. Porque aqui, bicho, a cerveja é foda. Muito bem, muito bem. Se Deus quiser, ouviremos falar de nosso amigo em breve. O álcool liberta as pessoas. Porra, cara, se liberta. Mas então, outra coisa. Antes que as pessoas protestem, cadê o Sr. K? Cadê o Sr. K? A gente tem que dizer que, olha, pra esse Nerdcast de Olimpíadas, foi a primeira pessoa a ser convidada, tá? É verdade. Foi o Sr. K. Só que ele, eu não sei de esportes, eu sou patético, etc. Tá fazendo cu doce. Essa que é a verdade. Bom, então está lá acumulando ki para a próxima apresentação. Primeiro e-mail de Bruno, lá de Quixadá, Ceará, sobre He-Man e She-Ra. No nosso último Nerdcast, nós falamos, né, sobre desenhos animados, nostalgia, anos 80. E ele fala assim, embora no desenho da She-Ra o Hordak parecesse secundário, que era o vilão, né, em relação ao He-Man, na verdade, o esqueleto era um capanga do Hordak, Azaghal, por assim dizer. Era? Que traiu ele e veio para Eternia. Olha, e eu vou te dizer que o Hordak ainda era capanga de um imperador lá, que era uma mão robótica, lembra? Que tinha uma mega mão robótica? Não lembro. Então, ele é bem mais importante para a história do He-Man, o remake e alguns comics mostram isso, do que para a história da She-Ra, sendo um oponente mais temível que o próprio esqueleto. O remake de 2002, o Jovem Nerd comentou, expandiram muito a história e mostraram o propósito do castelo de Grayskull. Uma bela jogada foi eles terem contado a história do power-up do He-Man, quando ele diz pelos poderes de Grayskull. Ele, na verdade, está invocando o poder do rei Grayskull, cujo poder ficou selado na espada antes dele morrer. Olha só, pelas mãos do próprio Hordak. Olha só, cara, que beleza. Whatever, né, cara? Acho maneiro, uma coisa que a gente nunca soube, né? A gente simplesmente tomava por realidade pelos poderes de Grayskull. Tem uma história por trás disso. E éramos felizes. Né? Pois é, né? Rogério de Souza, 32 anos, Gravataí, Rio Grande do Sul. Queria esclarecer uma coisa que talvez exploda a cabeça de vocês. Ou não. Sobre as duas séries de nomes Ghostbusters. Eu já sei quem vai falar. Eu vou resumir. rapidamente. Quando eu estava fazendo a vitrine do Nerdcast, eu achei a porra da série original, isso, que era uma série live action bizarríssima, com dois caras e um macaco fake. Exatamente, a série de 1975. Isso, a série, ela veio pra Globo em 77 e o nome era Trio Calafrio. Sensacional. Por que não, né, cara? E eles são realmente os Ghostbusters originais, cara. Olha só, cara, que peça que a vida nos prega. E a, o tal desenho que passou no SBT depois seria um spin-off com os filhos deles tentando... Olha só. Faziam de sabe melhor. Por quê? Eu era enganado com isso, porque no desenho dos Caça-Fantasmas escrevia assim, The Real Ghostbusters. Exato, exato. Né? E eu achava, pô, então, quer dizer, eles estão querendo se, né, mostrar, olha, esses são os verdadeiros, né? Aquele é plágio. Mas não, cara, eles eram a porra do plágio. Excelente, cara. Quem diria que alguém iria plagiar uma ideia de Caça-Fantasma? Tem que pariu, né, cara? Tem a apresentação da série aí no post, que é muito bom que ele mandou. Nossa. Wagner Brito, 25 anos, Rio Claro, São Paulo. Olá, pessoal do Jovem Nerd, excelente Nerdcast nostálgico. Um desenho que faltou vocês comentarem, na minha opinião, foi o Muppet Babies. Não faltou, não. Pois é, Azaghal. Nós perdemos os bebês Muppets, cara. Cara, isso foi muito engraçado, porque eu e Azaghal, a gente editou esse juntos, né? Cada um editou um pedaço. Aí quando terminou, eu falei, ih, Azaghal, você editou o Muppet Babies? Aí ele, não. Aí eu falei, eu também não, cara. Cadê o Muppet Babies, cara? A gente falou, mas perdeu, sumiu. A gente adorava. Também. Adorava, cara. Esse desenho passava no SBT e era cheio de referências ao mundo nerd, como Star Wars, Indiana Jones, Caça-Fantasmas, De Volta para o Futuro, Homem-Aranha, entre outros. Até hoje recordo a paródia de Star Wars, que o sapo Caco era o Luke, o Gonzo era o Han Solo, que se chamava Gonzolo, cara. Muito bom, cara. O Fonzo era o Chewbacca, a Miss Piggy era a Princesa Leia e o animal era o Darth Vader. Por que não, né, cara? É muito bom, cara. Miss Piggy é demais, né, cara? Ela é Miss, você tem ideia? Miss Piggy. Miss, ela é Miss, ela usa faz coroa. Não, não, não é por causa disso. É. Não é Miss de... É? Miss de Brasil, Miss Universo. Que excelente. Carlos José Oliveira, Rio de Janeiro, RJ. Muito bom esse último Nerdcast, no qual tem muitas gargalhadas relembrando os desenhos daquela época gloriosa dos anos 80. O tal desenho do garoto que vira carro. Olha! Era Turbo Man. Turbo Man. Ou Turbo Team no original. Aqui eles traduziram como Turbo Man, né? Tá ótimo, né, porque cara? Porque Man a gente já conhecia, então não precisava traduzir. Turbo Man, né? Superman. Exato. Deve ter sido essa a lógica. O garoto Brett Matthews sofre um acidente com um laser experimental, né? A laser. Laser beam. E a partir daí ele passa a se transformar num carro sempre que ele fica com a temperatura corporal muito elevada. O que é um problemaço, porque se esse cara pega um resfriado, ele tá fudido, porra, né, cara? Entra numa sauna, pum, explode, sabe, cara? E pra voltar ao normal, claro, ele tinha que resfriar o corpo pra, né? Ah, não, claro. Não sei por que, mas tinha. Se você desse uma extintorada nele, ele voltava. Eu imagino, ele vem no maior pique, foda. O garoto se esfola no chão todo. Ele vai se esfolando por 50 metros, né? Agora, olha só, o Davi Antunes, ou David Antunes, ele mandou o YouTube da transformação mais dolorosa de todos que a gente comentou. Cara, eu não lembro, assim... Fazia muito tempo que eu não assistia isso, né? Uhum. E é assustador, cara. Deve ser uma dor, uma agonia inacreditável. Ele não demonstra, mas ele tá sofrendo, por Deus, nos olhos. Você sabe exatamente, nos olhos você vê o sofrimento. Márcio, 30 anos, cirurgião dentista, olha aí. Barueri, São Paulo. Ninguém perguntou, né? Mas tudo bem. Não, mas é legal saber, né? Temos cirurgiões, dentistas, não é qualquer porra, né? As pessoas agora, então, todas têm que mandar isso. Ah, pronto. O quê? A profissão? Ah. Então... É porque só o dentista pode. O cara pode mandar. Eu sou, sei lá, nada faz. Então, mande o seu nome, idade e profissão. Isso, agora, onde agora você... é obrigatório. Tá bom. Descobri o Nerdcast quando procurava podcast para adicionar no iTunes. Escutei, então, o episódio 94 do Daniel Briggs. Olha o detalhe. Ótimo. Esse episódio eu não ouvi, mas tudo bem. E aí a cabeça explodiu. Baixei todos os Nerdcasts e venho escutando desde então. Cheguei a escutar 5 num dia só. Em alguns momentos foi até difícil segurar a risada enquanto fazia extrações e restaurações. Cara, essa, os médicos... Deixa eu explicar isso. O cirurgião dentista, ele é, né, um médico. Ele, né, é uma pessoa séria, né, cara? Exato. Médico, ele tem que te passar a credibilidade, cara. Se você não confia, se você não acredita no médico, fudeu. Fudeu. Eu gosto do meu médico por quê? É claro que ele não é um mastermind que sabe tudo da vida do paciente. É impossível o médico saber tudo de cor. Uhum. Mas ele faz o quê? Ele fala, dona Clotilde, segura 5 minutos e manda ele entrar. Porque aí ele vai ler a porra da ficha. Exato. E quando você entra, ele... Ah, como é que tá a tua apêndice, a espinhela caída, né? Parece que ele lembra da tua vida inteira. Exato. Isso é foda. Eu fui no médico uma vez que o cara ficava lendo meu prontuário na minha frente. Fiquei apavorado, cara. É, porra. Falei, o cara não sabe merda nenhuma, não sabe nem quem eu sou. Ah, não se faz isso, pô. Então, um médico que tá de headphone fazendo extração... Pra mim, um dentista que usa headphone pra fazer extração, cara, só tem um motivo. É pra não ouvir os gritos de agonia do paciente. Podia estar também naquele alto-falantezinho do consultório, já pensou? Já sei. Beleza, né, cara? Eu não consigo imaginar alguém fazendo uma extração dentária ouvindo o Nerdcast, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Então vamos lá, ele continua. Foi muito bom o último Nerdcast, já tinha gostado do primeiro, de Nostalgia Animada, número 81, mas esse foi muito melhor. Informação relevante ou não... No desenho, agora tô com a cabeça explodindo. No desenho Thunder, o Bárbaro, o Ukla, que era o Uk genérico, tinha esse nome porque o Thunder o conheceu quando ele estava em frente à UCLA, a Universidade da Califórnia, campus Los Angeles. Caralho, perfeito, cara. Genial, é que nem quarta-feira, né? Sexta-feira, cara, não entendi. Sexta-feira, perfeito, cara. Isso é explicado em um dos episódios. Agora, como eu me lembro disso, não tenho a mínima ideia. Então, e o UCLA, né, devem ser as ruínas, né? Porque era um futuro pós-apocalíptico, né? Uhum. E ele olhou pro Wook, olhou pra UCLA, Ukla. Aqui ele se chamaria Puck, né, cara? Ai, meu Deus, vamos lá para a China, pelo amor de Deus. Jovem Nerd, você fez aquelas pesquisas pra saber o início das Olimpíadas na Grécia, essas coisas todas? Não. Você sabe que na Grécia, no começo das Olimpíadas, os caras corriam pelados, sabe disso, né? É? É, então quer dizer. Na verdade, não é nem que corriam pelado, tudo era pelado. Qualquer esporte era pelado. Porque era uma celebração do corpo também, as Olimpíadas. Pena que as Olimpíadas eram uma coisa machista, só tinha homens nus o tempo todo, as mulheres sempre vestidas. Homens, porque isso é bonzinho, né, cara? Imagina a luta greco-romana, cara. Era uma parada balançando, né? Coisa horrível, né, cara? Aquela marcha olímpica, que é aquela andadinha rápida. Que a bunda rebola pra lá e pra cá, né? Isso. Aquilo veio de lá também, né? Aquilo é mais recente. Aquilo não é um esporte antigo, não. Aquilo é muito estranho, né, cara? Que tipo de esporte é esse? Você anda rebolando 40 quilômetros. Não. Grande atleta que você é. Haja bunda, né? Haja bunda pra aguentar aquilo, a né? Ideia daquilo é porque, assim, você não pode tirar nunca os dois pés do chão. É. Você tem que andar o mais rápido possível sem tirar os dois pés do chão. Então o único jeito é... Não é bem exatamente o pé, é o calcanhar. O calcanhar? Os dois calcanhar. Ah, tá. É, os dois calcanhar do chão, meu Deus. Quem inventou esse esporte aí, cara, devia estar com a dor de barriga foda, cara. E o banheiro devia ser longe pra caralho. O cara foi naquele passeio, meu irmão. Pior que tem tudo a ver mesmo, porque quando a gente tá meio apertado assim, tipo que trava, né, cara? Se correr, se solta todo mesmo. Então tem que ir naquele passeio mesmo. O Cardoso publicou no blog dele recentemente um comercial espetacular daquela barra de chocolate Snickers, que tá um cara fazendo essa corridinha num bairro daqueles subúrbios americanos, né? E aí, de repente, de dentro de uma casa sai um Jeep, assim, ele explode a parede. Pá! E aí, em cima do Jeep tá o Mr. T com a metralhadora, e ele fala assim: anda direito, vai, pira do full! Aí começa a fuzilar o cara de barras nicas até o cara correr que nem homem. Sabe? Parada trash, né, cara? Mas é aquela coisa, nos Jogos Olímpicos, Grécia Antiga, paravam guerras, aquela história, né? Não precisa contar de novo essa história toda, né? E aí eles pararam lá pro, no fim do Império Romano, né? Na verdade, parou em um certo momento do Império Romano, quando o Império Romano já virou cristão, e aí o imperador da época resolveu acabar com todas as festividades que ele considerava pagã, e a Olimpíada era uma delas. Então, do pelado, que é o quê, né, cara? Do pelado. Porra, tinha que cagar uma coisa, aí, né, cara? Que acabou, e aí é que se acabou as Olimpíadas Antigas. Uma coisa que eu sei é que só os romanos, só os gregos podiam competir nessa época, né? Ah, é? Isso aí, os romanos foram no Asterix dos Jogos Olímpicos, né, cara? É. Fala aí, pra você ver meu nível de conhecimento, né, cara? Porque os romanos já dominavam geral nessa época e os gregos eram os únicos que eles consideravam civilizados. Vão deixar um bárbaro lá ganhar de um ser civilizado romano? Graças a Deus também, né, cara? O cara ser convidado pra aquilo, né? Imagina que é todo mundo nu ali, ainda bem que não é convidado pra uma festa dessa, pô. Imagina, né? Um bárbaro pelado arremessando um dardo. É, imagina, cara. Que cena desgraçada, né, cara? Mas então só voltou agora no século XIX, em Paris, né? Não foi isso? É, foi 1890 e pouco em Atenas. Voltou em Atenas. 96, não, 97, em Atenas. 96. Em Atenas, na Grécia. Ah, é? Atenas, não foi em Paris? A primeira Olimpíada Moderna foi em Atenas. Não foi em Paris? Paris foi a próxima. Foi em 1900. Ah, certo. E aí voltou com as coisas mais estrúxulas, né? Cabo de guerra, parada assim bem... Essa época devia ser divertida pra caralho. Eu concordo com você. Imagina, a Federação Brasileira de Cabo de Guerra. Fantástico, cara. Ah, aquele boxe de calção embaixo do peito, bigodão, né, cara? Tivemos desde então jogos de 4 em 4 anos, certo? Menos na Segunda Guerra, que interrompeu. Primeira Guerra também, né? Na Primeira Guerra também interrompeu, né? Eu tô vendo que é um assunto que a gente não sabe porra nenhuma, né, cara? Impressionante. Esse Nerdcast vai ser o Nerdcast da inutilidade, cara. Total. Todo mundo falando um monte de coisa que ouviu no Asterix, que ouviu não sei lá. Agora eu vou ser sincero, cara, eu acompanho as Olimpíadas, cara. Eu gosto bastante de Olimpíadas. Diga-se de passagem, eu prefiro Olimpíadas do que Copa do Mundo. Sério? Ah, no ferro, ah, é demais. Eu gosto, sério, cara. Eu gosto mais de Olimpíadas. Me amarro de Olimpíadas. Tem mais gostosas, né? Aqueles acontecimentos históricos, Jogos de Berlim, o Hitler tava lá e ganhou o negro americano nas corridas, ele recusou ir lá, isso, cumprimentar e dar a medalha, tararau, essas coisas. Jesse Owens. E tem outra coisa, no auge da Guerra Fria também teve aqueles boicotes ridículos, né, que os Estados Unidos e a galera não foi, depois a Rússia e a galera não foi. Vários boicotes. Que se bem foi o Brasil, né, que dessas, ambos Olimpíadas ganhou a opção de medalha, né, cara? É lógico, pô. Uma porção não, ganhou 4 medalhinhas, que não ganhava nunca. O Brasil ganhou ganhar 2 medalhas de ouro nessa Olimpíada do boicote em Moscou, a última vez que tinha ganho 2 medalhas de ouro tinha sido em 1920. Oh. Um espaço de 60 anos em que não ganhou 2 medalhas de ouro numa Olimpíada Choque. O Brasil sempre foi bem ruizinho de medalha. Não, que pena, uma pena. Não, você é correto. Aqui nunca houve um incentivo, né, cara? É, exatamente. Neguinho, lá fora, na União Soviética, eles obrigam as pessoas a serem ginastas ou que sejam, elas vão pro paredão. E nos Estados Unidos, eles incentivam o esporte desde o colégio. A faculdade, cara, No Brasil é um esforço individual. O cara que ganha uma medalha na Olimpíada, foda-se o país, ele podia cagar na bandeira do Brasil, porque é tudo por responsabilidade dele, cara. É verdade, é verdade. Tem mudado ao longo dos anos, né? Mas tipo assim, isso que ele tá falando é verdade. Na Olimpíada passada, o Guga ia jogar, e aí o Kobe falou, ó, tu tem que usar o uniforme aí da seleção, que é patrocinado pelo... E ele, não, eu só vou com o meu patrocinador, pô. Vocês nunca me deram porra nenhuma. Gastei todo o meu dinheiro nessa merda de tênis. Tenho o meu patrocinador, o cara pra vocês. E aí não foi. Eu achei foda. Nunca ninguém ouviu falar no Guga. O cara virou campeão, é o orgulho do Brasil. Meu, porra, agora que não é tanta coisa, já não é aquela coisa o Guga. O nego aqui é muito escroto, cara. O que acontece? Nos Estados Unidos, cara, o cara vira médico, nunca ter entrado pra assistir uma aula de medicina, mas só porque ele, por exemplo, é o cara que salta na piscina, tá entendendo? Mesma coisa que você falou em relação ao regime soviético, né? Não só a União Soviética, mas como a Alemanha Oriental e outros países também do bloco, desse bloco soviético. O caso do bloco soviético da Alemanha Oriental também tem muito a ver com a questão do doping. Foi uma época barra pesada de doping. Pô, não fazia sentido nenhum, mesmo com todo o incentivo do mundo. Um país de merda como a Alemanha Oriental tem um talento olímpico incrível, né, cara? É porque os caras, porra, gastaram uma grana desenvolvendo substâncias de melhorar o desempenho naquela época. É um dos motivos até que rolou o boicote da Olimpíada de 80. Teoricamente, o que os Estados Unidos alegou na época foi que eles estavam fazendo um protesto contra a invasão do Afeganistão. Pela União Soviética. Ah. Mas isso foi a historinha do Boitatá, né, cara? O que eles viram é que eles iam tomar um couro danado naquelas Olimpíadas, que ia ser em Moscou, ia ser uma tremenda propaganda do sistema comunista. Os caras gastaram tubo com substâncias pra deixar os atletas robóticos. O Estados Unidos falou, pô, não vou participar dessa palhaçada, né, cara? E saiu fora da parada, alegando um motivo bonitinho, que era a questão da invasão do Afeganistão. E nessa época teve até aquele atleta famosíssimo, que foi pego no doping, Ivan Drago, não foi? Não. Ivan Drago é o campeão do doping, rapaz. Ai, mas é, muito bom, muito bom. Nessas Olimpíadas eu tô torcendo pelo Iraque, cara. Tem dois atletas em delegação. Olha só! Ah, essas são as mais divertidas de ver entrar, cara. Não é, cara, porque tem que carregar atletas, a bandeira, cara, e o nome. E aí só tem os dois caras pra fazer isso. Exato. Tem um país lá no sudeste do Pacífico, sei lá onde, que são só umas ilhotas. A população do país é de 10 mil pessoas, cara, olha isso. E ele mandou 3 atletas, cara, e que é uma coisa absurda. É como se o Brasil tivesse mandado 50 mil atletas. Mas o que eles fazem lá, cara? É sempre tiro, é alguma coisa assim, né? Sempre tiro de dentro. Não. Então, os caras correm muito também, correm, né? Correm, os caras correm. Não. Quando tem um país com um ou dois caras só, é sempre tiro e ping-pong, uma parada assim. Sempre, sempre, cara. Você entende isso? Por que que o Brasil nunca ganhou uma medalha nas Olimpíadas de futebol? Por que isso? Mas a seleção olímpica é diferente da seleção principal, né? Isso. Pera aí, aquela seleção olímpica que tinha um Romário, bicho. Pô, acho que era Romário, Bebeto, Jorginho, Dunga. Era uma puta seleção, bicho. A gente ganhou todas as partidas goleada. A gente perdeu o último jogo de maneira infantil. Aquela que coisa. Quer dizer que o futebol. Eu nunca se deu muita atenção, né? Dos poucos esportes que não é exatamente profissional na Olimpíada. Você não vê os melhores jogadores. Porque mesmo na que foi essa galera, era um time bom, mas era tipo o time de júniors do Brasil. Não era o time principal. Porque o futebol nunca liberou que fosse a seleção brasileira mesmo, inteira. Não, mas não é que liberou, não. É porque é o seguinte, porque existe um limite de idade. As jogadoras já têm 10 anos. Mas quem impõe esse limite é a FIFA, cara. Há anos que o COI tenta que a FIFA libere isso. A FIFA não quer, porque a FIFA é muito escrota. Ela acha que tendo a competição da Olimpíada com todas as melhores seleções, isso vai esvaziar a Copa do Mundo. Porque a Copa do Mundo também é de 4 anos e é um evento que todo mundo espera pro futebol. Eles alegam que se tiver a cada 2 uma Copa e uma Olimpíada, a Copa não vai ter a mesma expressão do que tem hoje. Então eles não liberam a participação dos atletas, entendeu? É uma guerrinha entre eles. O COI liberou os atletas profissionais a participar, independente do esporte. Isso. Ficou a critério de cada confederação aprovar ou não. É porque os Estados Unidos, eles ganhavam tudo que os times universitários, os caras eram foda. Aí eles começaram a tomar ferro, né? Com o time universitário. Aí os caras começaram aquela porra de Dream Team e enfiaram os caras lá pra jogar. Aí ganharam. Do que acontece? Acabou esse lance de limite de profissional, e aí criaram o limite de idade. Só pode ter jogadores acima de 23. Hoje em dia, um jogador com 17 anos que já é profissional, bicho. É impressionante. Já é profissional. Você tem toda a razão. Mas quem define isso é a FIFA. Porque o COI liberou a participação dos atletas profissionais. E tanto é que no tênis, que não jogavam, agora joga. O próprio vôlei, a Itália, até a década de 80, era o único que era profissional. Então a Itália não competia no vôlei. Ela passou a competir, porque os atletas dela puderam ir. O tênis liberou, como eu disse, o basquete. Só tem 2 esportes que ainda não liberam, que é o futebol e o boxe. Você não tem os pugilistas profissionais na Olimpíada. Aberturas Olímpicas, que são agora o grande evento, duram 3 horas, né? Aquelas coisas que eu acho tempo demais pra ficar dançando no meio do Eu também, estádio. Cara. Eu já gostei dessa parada. Hoje em dia eu acho insuportável. Cara, vou te falar a sinceridade, eu nunca gostei. Nunca gostou? Sempre achei uma merda. É porque a abertura, né, é um big deal. É todo mundo de olho, né, no país que tá sediando. E cada um quer fazer uma coisa maior do que o outro. Exato, né, cara? Mais sacal do que o outro, né, cara? Foda. Aí vai a pergunta, Jovem Nerd, você chorou com o ursinho Misha? Que chorou de um olho só, hein? O que teve de mulher falando, ai, que lindo aquele ursinho. Todo mundo queria ter aquela peça, aquele urso naquela época, parou? Aí veio o ursinho blá blá depois. Quando a criança tocaram essas paradas na cara. Eu lembro que na Olimpíada de Los Angeles, vocês lembram no final que chegou um cara voando, né? Com a jetpack. Criança, eu achei que era ET mesmo, cara. Fiquei apavorado. Achei que era. Quando meu pai me mostrou, olha, o cara, o homem está voando com uma jetpack. Não falou jetpack, mas minha cabeça explodiu, cara. Era criança. O futuro é agora, sabe? Eu tava achando que década de 80 era isso. Eu nasci no futuro. E depois quiseram imitar aqui no Brasil, botaram o cara que voa no carnaval, lembra? Carnaval. Eu ia falar sobre isso agora. Só que isso foi 20 anos depois, né, cara? Foi. 20 anos depois, eu botei esse carnaval aqui e o nego falou que era a coisa mais fantástica do mundo. Eu falei, caraca, os caras não viram a Olimpíada de 84, né, cara? Pois é. Eu achei aquilo ser tudo um saco foda, cara. Eu só gostava quando tinha algum artista que eu gostasse cantando. Né? Mas normalmente, cara, eu achava aquilo sacal, cara. Eu ficava pensando assim, caramba, ninguém se espreme, se mata, gasta tudo, compra no cambista pra comprar um ingresso pra assistir aquilo ao vivo, cara. Fica 4 horas sentado naquela merda vendo aquilo, cara. É um culhão do caralho. Aí vai, aí vem o pessoal do Acontecido Azul e faz o mar. E aí vem não sei o que lá com o navegado. É um saco, cara. É um saco foda. Imagina o da China, cara. Vai contar a história do povo chinês do começo até hoje. Fudeu, cara. Eu acho legal são os comentaristas também, né? Agora ele está contando isso. Esse azul, sei lá o que, significa aquilo. Aquele vermelho. É sacal, cara. Os caras não têm o que falar, né, cara? É como eu falei, cara. É bonito pra cacete, mas é muito longo, né? Muita coisa. Né? Eu gosto de ver as delegações. Eu gosto. Isso eu gosto. A delegação da Suécia, né? Espetacular sempre. Dinamarca, né? Prestem atenção, né? Isso. Nas delegações da Suécia, Dinamarca, Finlândia, cara, é sinistro. Povos vikings, né, cara? Povos vikings, cara, tão de parabéns, cara. Não tem jaburu, cara. Elas são muito bonitas, mas não tem o corpo das latinas, cara. Ah, não tem, verdade. Tem rabões das latinas que tem. Não tem. PAN não é uma Olimpíada, mas vamos aproveitar. Eu quero comentar duas coisas do PAN aqui no Rio que teve, né, cara? Uma foi a nossa linda apresentação, que não se deve comparar, mas eu lembro que estava na minha memória aquela abertura dos Jogos de Atenas, que foram com seus deuses romanos. Gregos, né, cara? Deuses romanos, cara. Olha, realmente, você tem certeza, Zagão. Hoje o Jovem Nerd tá meio louco, hein, cara? Tá completamente baratinado. Os deuses do Olimpo, cara. E vinham os deuses das histórias do Monte Olimpo e o caralho, os monstros minotauros. E aqui vinham as folhas, as árvores da Mata Atlântica, as formigas, os tamanduás, sabe? O caralho é muito ruim, cara. Eu odeio essa merda. Só mato e bicho e índio, porra. Eles podiam ter colocado o Saci Pererê, a moça cabeça. Pelo menos, né, cara? Boitatá, né? O Boitatá. A segunda passagem do punk foi maravilhoso. O presidente do COI... O cara era mexicano, eu acho. Então, eu não sei se o povo carioca, o brasileiro, é muito burro, muito sacana, muito malandro. Porque o cara falou em espanhol, hoje é o dia que inauguramos. Só que ele fez uma pausa, né? E ele falou em espanhol. Então ele chegou assim, oi, que é hoje, né? Aí a galera, oi. Aí ele, é la noche que les... O nego fala pra sacanear, com certeza. O nego já tava lá pronto pra sacanear. Então, tanto é que, porra, o Lula foi vaiado, né, nesse dia, né, cara? Eu tava lá já em polvorosa, né? Cara, mas esse oi foi sensacional. Lembrei também daquela pataguada que foi o espanhol com arco e flecha acendendo a pira. Porra, cara, eu vi isso na Espanha, hein? Vou te falar, eu tava lá, jovem. Tava lá em Barcelona? Então, eu tava lá na Espanha, nas Olimpíadas. Pô, sensacional. Ele acertou a flecha ou não? Claro que não, o cara quase matou um cara do outro lado do outro lado do estádio, pô. Mostrando em câmera lenta, os caras fizeram a progressão da flecha passando longe e depois os caras acendendo com o botão a pira, é porque pô. Eu lembro que... Tinha que ter chamado o Rambo pra jogar a flecha, né, que o Rambo tinha acertado, né, porra. Mas que caído, o cara treinou tanto e na noite errou. Mas no PAN do Rio aconteceu isso, cara. O cara tomou uma dardada no pé, vocês lembram disso, não? Ah, ele teve muita sorte, cara, de não ter tomado uma bala perdida por aí, pô. Acontece... Olha só, eu me lembro de um cara de numa Olimpíada, não lembro qual, que levou um dardo desse no peito. Lembra disso? É verdade. Era até um senhor. Era o juiz com o chapeuzinho branco e tudo, me lembro. Tomada. Imagina o susto, né, cara? Pior do que você pagar pra ir ver a abertura, essa porra toda, é você ser voluntário nas Olimpíadas. Emprego, filha da puta. Não, tem emprego só. Porque você não ganha nada, é voluntário. Não, mas aí, se, só se fode. É currículo, quem trabalha com comunicação, com evento, gosta. Cara, calma, de ter calma currículo. Aí, calma aí, currículo de quê? Eu sou o terceiro bandeirinha no lançamento de dardo. Não, cara, mas não é só isso que é trabalho voluntário. Tem trabalho voluntário na Vila Olímpica, de orientadores, sei lá o quê. Tem de intérprete, tem de, pô, de organizador do estádio, de entradas e saídas dos atletas. Tem um monte de coisas que tem que ser feita. Né? De graça, nem fuder. Ah, você não quer ajudar? Não quero não, vou ficar em casa. Mas olha só, pra quem tá organizando, é a melhor coisa, cara. Você faz uma propaganda, venha ser voluntário! Trabalhe de graça pra gente, filha da puta! Eu tô perguntando aqui é como é que alguém cai nisso. vamos lá, vai ser maneiro. Não vai. Você vai ficar fudido em pé o dia inteiro, no sol do caralho, frio, na chuva. Não tem sentido, cara. É, teve uma reportagem que eu vi agora com uma brasileira, filho de chineses, pagou do próprio bolso a viagem pra China e foi lá ser voluntária. Que babaca de caralho. Sério, foi lá. Alô, alô, alô. Porque no problema, Vince Glotto, o microfone dele explodiu e teve que se retirar. Então vamos continuar. A gente não vai falar de Munique não, cara. Quando tem até o filme do Spielberg, cara, que os caras foram massacrados lá pelos palestinos, os judeus. Pois é, temos que falar dessa porra. Que é uma ironia do destino, porque o Vince Glotto é especialista. É sério? Ah, não acredito. Sabe tudo, estudou tudo essa porra. Ah, não acredito, cara. Liga pro telefone dele então aí, pera, cara. Pera aí. Estabelecemos contato aqui com Eduardo Spohr via telefone, direto da China. Está ouvindo? Cara, eu tô aqui no Iraque, cara. Perdi o caminho. Estamos falando da Olimpíada de Munique, 72, onde teve o atentado famosíssimo do Setembro Negro contra os israelenses e deu o filme do Spielberg, Munique, etc. E o Azaghal falou que você é o maior especialista nisso. Não, mais ou menos, né? Eu viajei com um camarada meu, ele ficou brincando que eu podia ser um excelente guia turístico... terrorismo, né? Porque eu sabia todos onde eram os atentados, onde eram as guerras, onde tinham as explosões, que sabia isso, tudo. Cara? Isso, cara, olha isso. Dá pra ver exatamente ali onde foi que teve o ataque, onde a polícia da Alemanha Ocidental, né, tentou invadir. E depois desse atentado todo, hoje em dia, você vê alguma coisa que ficou, foi guardada, alguma coisa? Ou tipo assim, os caras já pintaram tudo, não tem mais porra nenhuma, não tem de repente um memorial, alguma coisa assim, não? A área da Vila Olímpica hoje em dia é uma área assim... de lazer, né? Porque todos aqueles apartamentos dos atletas viraram apartamentos normais. Então não se fala mais nada, eles não tem mais nada que indique isso não, entendeu? Caraca, quem comprou esse apartamento dos relentes? Pois é, cara. Lavou tá novo, cara. Isso eu queria falar, até porque saiu no Globo agora, há 2 semanas atrás, que houve um assassinato lá no Motel Toy, que meu pai é proprietário. E vocês viram isso, né? Eu já vou ao contrário agora. É, ela tinha um relacionamento de 17 anos e uma queria ser mais da outra. O doping hoje ele existe, né? O antidoping, um exame que eles fazem para impedir que a pessoa tenha ingerido alguma substância que vá dar ele maior desempenho não natural, certo? Eu leio muito sobre isso, sobre essas coisas de doping, porque eu fico interessado, porque a coisa que eu mais gosto da Olimpíada é o cara quebrar os recordes. E quando o cara quebra uns recordes assim, muito fantasmagóricos, entendeu? Ah. Assim, o cara tomou alguma coisa que é impossível o cara não ter tomado. Uhum. Bem, eu não sou contra nem a favor. O que eu acho é o seguinte, cara. Eu fico impressionado como é que a mesma forma que tem esses exames antidoping, os laboratórios cada vez mais estão criando substâncias pra poder fugir desse tipo de teste e o cara conseguir passar no teste. Tipo assim, cada vez mais estão inventando substâncias que o cara possa correr mais rápido, possa nadar mais rápido, e não seja pego no exame antidoping. Uhum. E aí, mas... quando finalmente pegam, é mais uma substância que entra, entendeu? Então, os laboratórios estão correndo atrás cada vez mais disso, cara. É impressionante. Agora pegaram um brasileiro do handball. Pegaram no exame. Aí eu falo assim, o cara vai pra porra da Olimpíada, que é o maior evento da vida de um atleta, e o filho da p*** tá num time, não é nem tipo assim, ó, eu tenho que correr mais rápido que todo mundo, não. Peraí. Vamos separar as coisas, cara. Você ainda não divulgaram que tipo de substância que foi. Ah, mas pegaram o cara. Pois é, mas qual substância? Esses bilhões de tipos. A gente não sabe qual foi a substância. Pode ter sido, por exemplo, uma espécie de uma morfina. Ele podia estar com dor no corpo, tomou alguma coisa proibida pra aliviar a dor. De repente pode ter sido uma noitada que ele foi com várias mulheres. O que se pega hoje é o cara chulé. O doping hoje, o doping é genético, cara. Não vai se pegar ninguém de alto nível na Olimpíada. Concordo com você. Porque o doping agora está num outro nível e os exames de antidoping continuam sendo na base do mijão, cara. Porque ninguém libera outro tipo de exame, entendeu? Então não se iludam. Todo mundo que ganhar a medalha, a chance é enorme desse cara estar usando algum tipo de substância. Eu vou te falar uma coisa, cara. Isso eu tô falando. Os laboratórios cada vez mais correm para inventar coisas novas que essas pessoas possam tomar e que não entrem justamente o que você está falando aí. Que não sejam pegas, entendeu? A Olimpíada de Sydney foi o auge da parada toda. Pra você ter uma ideia, na coleta de lixo feita na Vila Olímpica, foram pegos mais de 5 mil seringas, cara. Então ninguém que ganhou uma medalha naquela Olimpíada tava normal. Ninguém que tava normal ganhou qualquer porra. Porque não teve como. Você não tem como competir com quem tá tomando hormônio de cavalo. Doping vem desde, pô, sei lá o quê. O primeiro caso comprovado de doping, cara, foi na Olimpíada de 1904, que o malandro tomou estriquinina, cara, que com uísque. Porra! Tomou dose de estriquinina com uísque. Isso não é pra matar? Na década de 70, como a gente já falou, teve a questão da Alemanha Oriental e de outros países lá, da União Soviética e tal, que desenvolveram boa parte agora do que a gente veio conhecer depois de anabolizantes e tal. Agora você me lembrou daquela cena do Falcão, o campeão dos campeões, né? Ah. Que o cara toma óleo de motor de caminhão. Eu lembro disso. Calone? Depois foi todo ferrado, tomando Alcacel, todo fodido. O negócio do doping é interessante uma coisa também, que às vezes até vale o risco do cara tomar doping, porque nem todas as amostras são analisadas, né? Isso que é interessante colocar. Elas são sorteadas para serem analisadas algumas amostras. Não tem como você analisar de todos os atletas que tem, entendeu? Então, aí existe um pouco dessa mentalidade. O Jovem Nerd tá falando aí, como é que o cara chega, pô, e toma um doping antes das Olimpíadas? É porque às vezes ele achou que valia a pena correr esse risco, entendeu? Claro. Foi o que aconteceu com a Rebeca Guzmão, quer dizer, ela tomou a parada, aí que... Por que que nego foi em cima dela? Ela tomou? É o que dizem que tomou, tranquilo, mas foi em cima porque tava gritante, que ela tava gigante, entendeu? Olha, cara! Mas eu tô dizendo o seguinte, se ela tivesse um corpo normal, de repente o nego não ia crescer o olho, não ia pegar a amostra dela pra analisar. Nem sempre todas as amostras são analisadas. Mas, cara, mesmo assim, não vale o risco. Você tá na Olimpíada, já é foda pra caralho, tá lá, cara, não vale. Mais ou menos. Para um atleta profissional, essa história do que o importante é competir é balela, cara. Isso é a história da carochinha, cara. O que vale é ganhar a parada, ou então obrigado a ganhar a parada. Se você vai lá nadar uma prova de, sei lá, de 800 metros e termina, pô, três piscinas atrás do malandro, você fez uma pataquada na Olimpíada, porra. Não, mas porra. Você foi lá passar vergonha, cara. É isso que passa na cabeça do cara. Você foi lá passar vergonha. Você pega no doping e passa muito mais vergonha na minha cara. Mas entre passar vergonha e outro, cara prefere. Acho que, independente do doping, eu acho a coisa que é mais impressionante pra mim não é nem o cara se dopar. É o cara se dopou, ganhou a medalha, ninguém soube de porra nenhuma, aí passa uns 10 anos e ele fala, eu me dopei e por isso eu ganhei essa medalha. Eu não entendo porque essa merda, cara. Eu não entendo isso, o cara perde a medalha, se fode todo, eu não entendo, cara. O cara conseguiu ir pra Olimpíada, foi pra lá, tomou um troço, ninguém pegou, ganhou a medalha, se deu bem, ficou famoso, mil contratos, publicidade, aí o cara vai e conta, não, olha, eu usei essa merda toda, por isso que eu... O cara perde a medalha, se fode todo, todo mundo fala mal do cara. Mas o dinheiro ninguém leva, o dinheiro fica lá, então tá tudo certo. Exatamente. Agora, a gente mencionou lá atrás o Asterix dos Jogos Olímpicos. E na história menciona doping, né, cara? Porque é a história baseada no que o Asterix ia competir tomando a poção mágica. Ah, olha aí, é verdade. É. E aí os romanos descobrem, dizem que é doping. Eles ficam proibidos de usar a poção mágica na competição. E aí eles engabelam os romanos a tomarem eles a poção mágica. Eles botam uma anilina azul na parada. E no final os romanos estão tudo com uma língua azul. E o Asterix foi o último colocado, leva a medalha. Excelente, tá lendo. Esse negócio que vocês estavam falando aí, do cara ir pra vencer, essa palhaçada de que importante eu competir é de c*** a rola, cara. Não, mas o cara fica feliz, o cara que corre lá 100 metros raso, ah, né? Tem até uma piadinha do Seinfeld. Isso. Ele bota o cara mais famoso do mundo, aí ele bota a cara um pouquinho pra trás, o narizinho, né? Em segundo lugar, atrás, alguns centímetros atrás, nunca ouvi falar. Porque só o cara que ganha... Nada, cara. Ganhar a medalha de prata nas Olimpíadas é a maior merda do mundo, cara. Vai ser o primeiro dos perdedores. Não, diga-se de passagem, cara. Só, pra mim só vale medalha de ouro, cara. Vale medalha de prata, medalha de bronze, é balela. Ah, é balela. A contagem é fina, cara. A contagem vale pra medalha de ouro. Você pode ficar com duas medalhas de ouro. Você tem, uma medalha de ouro e tem, porra, 1000 de bronze, não adianta nada. Foda-se, você tá lá embaixo, exatamente. A contagem do ranking? A contagem é, por ouro, prata e bronze é só critério de desempate. De desempate, é. Malandro. Teve aquela Olimpíada de Sydney que o Brasil ganhou umas, sei lá, umas 15 medalhas de prata, que a delegação era toda do Vasco, foi todo mundo vice. Não, sério, foi todo mundo era do Vasco. Muito bom essa, muito bom, muito bom. Todo mundo era do Vasco mesmo, a galera do vôlei de praia, até o cavalo do cara lá pipocou e foi vice, né? O cavalo da Marinha. Não valeu de nada, o Brasil ficou lá atrás, porque tinha uma medalha de ouro só. Não tem essa regra de compensação, 3 medalhas de prata vale uma de ouro, não tem essa. Tá certo. Assim, o atleta, você acha que ele tá mais interessado na medalha de ouro ou no contrato de publicidade que ele vai pegar? Nas duas coisas. Nas duas coisas não. Ele quer o contrato, a medalha, se ele quiser, ele joga longe. Ah, depende, cara. Mas, nossa, cara, ele precisa da medalha pra fazer o contrato, bicho. Ah, sim, mas a medalha é só um meio pra chegar no objetivo, cara. Que nem... Ah, tudo bem. Aí depois a medalha vai pra gaveta, foda-se. Quanto acha que o cara vive com a medalha no pescoço depois que ganha as Olimpíadas? Bota o terno com a medalha em cima e vai na festa. Não, eu vou ser sincero, se eu ganhar essa medalha, eu vivi com ela no pescoço o dia inteiro. E depende, o cara que pegava no botequim e falava, olha aquela medalha, olha aquela medalha. Mas o cara que disputa levantamento de peso, por exemplo, vai ganhar medalha de ouro, não sei quantas vezes, não vai ter contrato nenhum, cara. O cara tá lá pelo esporte mesmo, cara. É, isso é verdade. Olha, que esporte desengraçado, né, cara? Eu não iria assistir uma competição de levantamento de peso nem fudendo, cara. Verdade, porque os caras se peidam todos pra levantar. Mas se peidam literalmente, cara. Porque não tem organismo que segure, cara. Não, é. Tem um caso histórico, acho que foi nos anos 60, sei lá, que a hemorroida do cara saiu, cara, na hora que ela tava levantando a ponta do peso. É, foi gente, na época. É sério mesmo, sai tudo, cara. Sai tudo, tem jeito. Agora, a gente falando de medalha, teve uma medalha na última Olimpíada de bronze que valeu mais do que a de ouro, né, cara? Qual foi? Que foi a do cara, do brasileiro, que tava ganhando a maratona, e aquele maluco lá de Saiote derrubou o cara. Ele ficou pra história, cara. Eu achei bacana foi os analistas depois falando, tipo, que ele não ganharia mesmo que o cara pegasse ele, que foi bom negócio o cara pegar ele. Teve ninguém que falou isso, sabia, cara? Que isso, ele tava na frente. Ele ficou muito mais famoso por aquilo que aconteceu do que se ele tivesse propriamente ganhado a medalha de ouro. Nada me convence que aquilo não era uma gravação de algum remake do Monty Python, cara. Porque, cara, é muito surreal. Só faltou o pé gigante esmagando os caras no final, cara. Pé gigante é ótimo. Tem a história também famosa da Suíça que veio cambaleando, né? Ah, não, chega. Maravilhoso, aquilo eu acho maravilhoso. Que maravilhoso, chega dessa história, cara, isso é um saco. Pô, de 4 em 4 anos tem essa porra dessa cena na televisão. Vem a mulher toda tortinha, vem se arrastando até... Ah, não, chega, cara. É a superação, Azaghal. Se eu tenho uma câimbra no meio de uma competição idiota dessa de ficar correndo 20 dias e... E não chegar a lugar nenhum, cara. Eu deito no chão e peço socorro, peço carrinho de golfe a me levar. Que se foda, cara. Ah, ela chegou em último, não foi? Foi a última. A mulher veio tão torta, que, cara, aquilo ficou histórico, né, cara? Ficou. É bonito, Azaghal, bonito. É uma beleza mesmo. Ela não desistiu. Eu acho bonito o cara que chegou em primeiro lugar. quais são os esportes mais esdrúxulos que a gente tem em Olimpíadas, assim? Badminton. Como é que é isso? É o famoso jogo de peteca, não é isso? É peteca com raquete. É que... Você dá um nome pra parada que parece que é um negócio maneiro, né? Badminton, né? Porra, deve ser um negócio imposto, deve ter cavalo no meio, alguma coisa assim. É o famoso peteca com raquete. Eu acho impressionante o cara dar uma tacada com aquela raquete na peteca, o cara senta, toma um copo d'água, lê um livro, aí finalmente a peteca cai do outro lado, cara. Muito engraçado, cara. Mas deve ser divertido, cara. É veloz pra caramba. Ah, não achei não, bicho. O que eu vi, achei devagarzinho. Tá. Com raquete, o mais ridículo mesmo é ter ping-pong na Olimpíada, né, cara? Não, para com isso, cara. E o Goiama, cara, nosso grande atleta, o Goiama, porra. O Goiama, cara, vencedor de não sei quantas mil medalhas no PAN e nunca chegou em 30º na Olimpíada, pô. Tá, vamos torcer. Vai concorrer de novo. Ping pong é foda, cara. Não acredita pra você nem ver a bola, cara. Então bota futebol de botão também, pô. Totó. Eu fiquei impressionado, chegando naquelas porradas no ping pong, o cara vai se afastando da mesa. O cara tá um quilômetro de distância pegando a bola do outro lado. O cara toca. Eu acho foda, cara. É foda. É absurdo. O cara sai do estádio pra poder receber a bola, cara. É foda. É muito maneiro, cara. É uma emoção. A mesinha fica pequena no jogo, né, cara? É, cara. Eu não conseguiria nunca. Me quebraria todo ali, cara. Porra. E os chineses têm mesa de ping-pong nas praças, cara. É por isso. É, porque vocês ganham sempre, né? Cara, não é à toa. Você vai lá jogar na praça. Cara. É, o próprio Goiama é o cara de olhinho puxado, né, cara? Não podia ser. Nas praças aqui tem tabuleiro de dama e não é esporte olímpico, porra. Muito menos tem campeão mundial, né, cara? Pois é, pô. Leva os aposentados lá pra Pequim. Mas é isso que eu fico impressionado, né, cara? Os caras fazem mó coisa assim, campeonato de xadrez, os campeões, foda. Por que não fazem de dama com nossos velhinhos, né, cara? Dama? Uma chance. Cara, olha só, cara, dama. Tá Dama é muito ruim, cara. Cada país sede tem direito a colocar dois esportes de exibição que eles praticam no seu próprio... É, tanto é que quando teve a Olimpíada da Espanha, rolou a pelota básica como esporte de exibição. Na Austrália foi surf e dança de salão, cara. Olha! Porra, o Caquinho perdeu essa, né, cara? Você tá falando bobagem, mas eu tenho quase certeza que rolou dança de salão na Olimpíada de Sydney. Pô, a gente tava bem, né, cara, com essa dança de famosos do Faustão, né, cara? Tinha até chance, tô vendo, né, cara? Voltor, cara, é o bailarino do Nerdcast. Boa. Dança pra caralho. Ele fez curso de dança de salão vários anos, cara, sabe? Mas eu sei, por exemplo, o vôlei de praia, ele entrou recentemente como esporte olímpico. Ele começou como um esporte de exibição, se eu não me engano, na Olimpíada de Los Angeles, e depois o COI incorporou, porque o COI pode chegar a incorporar o esporte. A maioria não. A pelota prática, por exemplo, ele se recusou, mas o vôlei de praia acabou ficando. Porra, a pelota básica é maneiro, cara. Como é que é a pelota básica? O esportista pode morrer, mas é maneiro. Vocês não estão explicando. Explique para o nosso ouvinte o que é a pelota básica, né? Cabe de saber. Cara, né, é um esporte para quem não tem mão, tem uma tábua na mão, né, cara? O cara tem que dar uma pancada numa bola dura contra a parede. É como se fosse jogar um paredão de tênis, quando você vai treinar. É como se fosse jogar um paredão. Só que você tem que dar pancada de mão aberta, sabe? Que na bola. Isso, cara, puta que pariu. E a bola é dura. É como se fosse um squash, alguma coisa assim, na munheca mesmo. Cara, é sinistra a parada. Um esporte pra macho, realmente, então. Pra macho, pra macho. Rugby é esporte olímpico? Acho que não, rugby não. Cara, rugby talvez já tenha sido, né? Rugby é maneiro. Quando eu conheci de verdade o rugby, eu olhei pro futebol e falei, isso é esporte para mulheres e crianças. É, não é verdade. Não existe nada igual ao rugby. Não existe nada igual ao rugby. Existe sim, cara. Existe sim. Polo aquático. Porra. Polo aquático. Vai jogar polo aquático. É verdade. É caldo o tempo inteiro, é soco na cara, cotovelada. É o rugby. É embaixo da água, os caras põem pra quebrar. É quase um rugby. Ah, você tem que nadar sem parar, que você não toca no chão. Agora, né? Expliquem pras pessoas qual é a diferença do futebol americano pro rugby, que as pessoas não sabem, né? Ah, é um universo de diferença, né, cara? É, na verdade, o futebol americano é uma variação do rugby, né? O rugby é um... ação é contínua. O futebol americano, ela é parada, ela é pausada, é por jogada. O rugby não, ele é contínuo. O objetivo é o mesmo, é chegar do outro lado do campo, atravessar a linha final do campo. Só que no futebol americano tem algumas condições pra se fazer isso. E a bola muda de lado de acordo com essas condições. O rugby não, a bola muda de lado quando tu toma a bola do rolando mesmo. Yeah. Ou quando o malandro fica coado, te devolve a bola. Deve passar aí para de porradas e largar a bola, né, cara? É uma espécie de porradobol. É um porradobol. O rugby é um porradobol com regras, cara. Não tem regra nenhuma. A única regra é chegar do outro lado com a bola. Não, ele só pode passar a bola pra trás, por exemplo. Só pode passar a bola pra trás, a não ser que seja chutando. Chutando você pode mandar pra frente. Exato. E chute na cara dos outros, essas coisas todas valem. É por isso que eu tô falando. No futebol, cara, nego encosta na tua canela. Ai, ai, ai. No rugby, cara, tem que estar muito mais porrada pra você cair. A principal diferença entre o futebol americano e o rugby é que o futebol americano usa armadura, né, cara? É. Rugby não, a camisetinha, aquele capacetezinho, cara, de merda de couro, né, cara? Só pra Neandertais achados congelados na Sibéria que jogam rugby. Cara, eu acho que rugby nunca vai ser um esporte olímpico, porque não dá pra no final do jogo sair todo mundo lavado de sangue e a galera assistindo batendo palma, cara. Não vai acontecer. Ah, os astecas já jogavam uma espécie de rugby, só com a cabeça da galera, como bola. Não, falou isso, era, não, espera aí. Não, tinha uma... Eles inventaram uma bola lá de borracha, assim. Mas era mais maneiro, muito mais maneiro falar que era com a cabeça do malandro. O que acontecia era quando o cara que vencia era sacrificado, cara. Que perdia. O cara que vencia ganhava os privilégios de ser sacrificado em campo. Ah, o cara que vencia que morreu? O cara que vencia, é. Porra, que merda! É aquele famoso, vai lá, deixa você marcar, vai lá, marca aí, né? Deve ter tido muito 0-0, né? Bom, quem sabe quais são os dois esportes que a China vai apresentar nessa Olimpíada, né, como esporte? É massacre na Praça Celestial. Tomada do Tibete, né? Exato. Pega manto de monge, né? Agora, olha só, os chineses estão fazendo umas paradas fodas lá, cara. Fizeram dois estádios que eu vi lá no Discovery Channel fodásticos. Ah, sim, claro, né? Tem que... Pô, eles inventaram um chip pra botar no celular, que o celular pega sinal de TV, então você, no país inteiro, vai poder assistir as Olimpíadas em qualquer momento. Ó, muito bom. Será que esses estádios novos são melhor que o Engenhão, cara? E a parada mais impressionante é que não vai chover em Pequim durante as Olimpíadas. Isso. Ah, eu vi isso também. Eles abriram guerra literalmente contra a natureza, agora é declarado. Que loucura. Mas tu tá exagerando, cara. Eles estão fazendo um negócio pra que não chova durante a festa de abertura. Que eles estão bombardeando as nuvens com os mísseis, com uma parada de prata, eles vão bombardear as nuvens momentos, horas antes da festa de abertura, pra que chova o que tiver que chover naquele momento e diminua a chance de chover na hora da festa. Cara, isso deve fazer um bem pra natureza incrível, né? Cara, é uma guerra, você não tem noção, são vários canhões daqueles antiaéreos fazendo... Exato, é míssil mesmo, Tá, é por isso que essa Olimpíada é uma Olimpíada ecológica, então, né? É, totalmente. É que nem o filme do Troy McClure, né, cara? Homem versus natureza, uma estrada para a vitória. Os caras estão investindo pesado lá, cara. Realmente essas Olimpíadas aí tem tudo pra ser as maiores Olimpíadas, assim, da era moderna. Pô, assim, que eu tenho acompanhado, né, cara? É o momento da... A China já é uma parada magnânima as coisas que eles fazem lá, né, cara? E é o momento deles. Então eles estão querendo botar pra quebrar mesmo. Nós estamos falando de China, né, cara? Você faz o que você quiser, né? Você monta o estádio que você quiser ali, cara. A China tá se abrindo, a China tá querendo mostrar serviço, né, cara? E sempre foi já por tradição, né, cara? Desde Marco Polo, né, cara? Quando Marco Polo... voltou do Oriente, mas já falava que a China era um troço magnânimo, né? Pensei que você ia falar que Marco Polo tinha ganho a medalha lá pela China. É, no, jogando Marco Polo, né? Marco! Em 1992, Jovem Nerd, eu estava na Espanha. Olha só, cara. Era a Olimpíada de Barcelona, Fred Mercury, aquela Barcelona, coisa toda. Exatamente. Mas agora, essa música do Fred Mercury, que está tocando, inclusive, ela deixou de passar porque ele morreu, não foi isso? Não sei, é. Eu acho porque eles tocaram Amigos para Sempre, o Plácido Domingo, na abertura, que eu lembro. Eu acho que não rolou Fred Mercury e Montserrat Caballé justamente por isso, que a música é foda pra caralho. Então, aí eu estava na Espanha, bem longe de Barcelona. Aham, E eu fiquei frustradíssimo porque eu não fui nas Olimpíadas, né, cara? Uhum. Todos meus amigos sabiam que eu tava na Espanha e, sabe, e aí? Nada. Uhum. Né? Não fui numa Torada e não fui numa Olimpíada. O que, que eu fui fazer lá? Aí eu comprei várias camisetas de Olimpíadas que tinha venda lá e voltei e disse pra todo mundo que fui. E aí? E te foda. Pode ser pra fui ver judô, ginástica rítmica, essas coisas. Mas agora eu tô entregando pra todo mundo saber, né? É, cara, eu tô entregando minha medalha de ouro. Podem ficar com ela. Pô, cara, eu gosto muito do momento das Olimpíadas, porque você liga a TV e tá aparecendo vários esportes, você vai mudando os canais e você vê as paradas. Eu acho que a parte atlética é mais divertida. Ah, é a melhor de todas, cara. É? Porque tem muita variação, cara. Durante a vida normal, ver lá o cara fazendo malabares é um saco. Você não vai ficar procurando campeonato estadual de... pra cavalo, pra não sei o que lá, de trave, campeonato estadual de trave, né, cara? É. Mas nas Olimpíadas, onde estão os melhores e as melhores do mundo, é uma parada muito maneira de se assistir, cara. Pô, com certeza, né, cara? É muito maneiro, muito divertido ver as pessoas. Impressionante, na verdade, né? Eu gosto muito do salto com vara. Você é sacaneado, mas. Olha só. Opa, pera aí, calma aí. Que coisinha fálica, hein? Pô, o nome do esporte é esse mesmo, então não tem como. Não, mas detalhe, essa brasileira lourinha é uma gostosa, hein, cara? Vai pular com a vara, hein? Não, não, sério mesmo. No universo dos atletas, né, cara? Ah, eu acho ela bonitinha, uma gostosa, eu acho. Mas ela tem uma boa marca, ela tem uma promessa de medalha aí, cara. Não, eu acho que tem uma russa que é foda, né, cara? Que é imbatível, né? Ela até falou que você vai. Mas aí eu sempre fico o pé atrás, viu? Depois daquela pataquada que fez também o Sergei Bubka, que tinha batido o recorde mundial, sei lá, 35 vezes, e não conseguiu pular por a porta da casa dele na Olimpíada, né? Você fica imaginando como é que o cara descobre que ele tem. Que ele tenha, né, alguma habilidade pra salto com vara? Como é que se descobre isso? Sei lá, mas que quando era pequeno, brincando de pega-vareta, ele conseguia pular. Agora, além do atletismo, maneiro tão quanto é a ginástica, né, cara? A ginástica é maneiríssima. Nós temos as irmãs Hipólito, né, cara? Que podem ganhar alguma coisa pra gente, né? Eu gosto de ver judô, gosto de ver natação, gosto de ver até atletismo. Tem o taekwondo agora também, né, cara? Já tá um tempo, já não sei, é uma parada maneira. Taekwondo, temos aí... O campeão do PAN. Ele tem pouca chance de medalha, senão que não vai ganhar. Mas é um esporte maneiro de se ver, assim, eu acho. É maneiro, maneiro. É maneiro porque a gente não entende, né, quando é que alguém tá ganhando ou perdendo, né? Ponto pro fulano. Você, bom, tudo bem. Gritou mais alto, levou um ponto. Mas é porque é muito rápido e a gente não entende as regras direito, então, mas é engraçado. É legal de ver, sim. Tem umas paradas que são controversas, né, que não são esportes, né, cara? Eu tenho uma visão de esporte meio diferente. Eu acho que tem certas coisas que são competição, mas que não são esporte. O que não é esporte? Eu sempre uso como exemplo disso Fórmula 1. Eu acho que Fórmula 1 não é esporte, é uma competição. E dentro da Olimpíada tem algumas coisas que eu acho que são assim também, né? Como tiro, adestramento de cavalo, porra. Parece que são esporte, né? Arco e flecha, esporte aonde, né, cara? Flecha, é. Pô, cara. Arco e flecha é maneiríssimo. É maneiro, mas pode ser a competição. Quem é que acerta o alvo melhor? Mas não é um esporte, né? Agora, prestem atenção em Edi Nancy. Nestas Olimpíadas, eu vi Edi Nancy chegando. Tá de espetacular. Parabéns pra ela. Dá medo, cara. É o ser humano que dá muito medo, cara. É, mas é a quarta Olimpíada já que ela dá medo e sempre chega na hora ela toma uma porrada de uma bem menor do que ela, toda arrumadinha. Mas vamos ver. Sabe qual é o esporte que um dia vai ser olímpico que a gente sempre torce, cara? Nosso querido Bullet Ball. Ah, Bullet Ball, um dia vai ser, cara. Bullet Ball, anote aí, cara. My point. Uma parada que a gente podia lembrar é um desenho animado bem bacana que tinha, que eram as Olimpíadas do Zé Colmeia. Que tinham três times, o time do Zé Colmeia, o time do Scooby-Doo e o time do Vigarista. Não lembro disso. Ei, eu não lembro. Cara. Não, então tem que lembrar também das Olimpíadas do Faustão, né, também. Aquele é horroroso, aquele é muito ruim, cara. Não, sabe o que eu lembrei aqui? Eu lembrei daquele joguinho de Atari de Olimpíadas, lembra? Caraca, que tu tinha que parar não sei quantas vezes no botão, assim, feito maluco pra ganhar no dragão. Que ruim isso, hein? É muito velho, cara. Esse jogo era maneiro, era sempre o cara do produto, né, o personagem. personagem que fazia os negócios, o senhor Bigodudo. Era o Mário? A gente pode falar que no mundo do cinema teve vários filmes sobre Olimpíadas, né, cara? Inclusive o Carruagem de Fogo, que o nosso amigo JP adora. Não bota música, não. Deixa eu explicar por que eu não gosto, cara. Porque teve uma época que eu tinha um amigo meu que achava que tocava piano, mas na verdade ele só tocava a música do Carruagem de Fogo. Desde que parava em frente ao teclado, Felipe, lá viu, o cara ficava horas tocando essa porra, cara. Isso foi um trauma violento na vida. Tinha um amigo meu que também era assim, só que ele só tocava um tubarão. Olha só, a gente tem que dizer que, na verdade, esses jogos de Olimpíadas de videogame, eles foram jogos massacrantes de controles, porque era só apertar botão, né, cara? É, era feito pra vender e revender controle, né? Exatamente. Era uma época que os jogos eram mais simples, né, cara? E vencia o cara que ficava mais tempo no banheiro, né, nessa época. Tinha um macete que você usava um palito de sorvete. Isso. E aí você fazia pressão de um lado e aí você conseguia vencer sempre. Isso. Exatamente isso. Botava o palito enversado, ficava batendo do outro lado feito um maluco, né? Isso fazia mesmo. Uma alavanca na parada. Cara, olha, dá vontade de comprar o jogo de novo, porque eu não sabia dessa técnica, sabia? Joga aquela merda, cara. A história de jogos videogames sobre Olimpíadas era isso o tempo todo, até que o Wii finalmente revolucionou e deu você a liberdade de fazer outras coisas. O movimento que é muito legal. Os jogos de Olimpíadas do Wii, né, é muito bacana. Você corre, você tem que ter pique, você tem que balançar os braços quando estivesse correndo e tal. Quer dizer, é uma coisa ridícula, né, se você comparar isso à vida real, mas é divertido. Eu quero saber o seguinte, você tem jogo de Olimpíadas aí? Ainda boa, não, mas agora eu vou estar empolgado. Gostaria, e vou pegar. Gostaria muito, mas muito, de ver o Jovem Nerd competindo no Wii no dado sincronizado, cara. Os caras vão usar a parte. Olha só, já é verdade. Eu vou fazer uma sugestão para que você, no final da gravação do Nerdcast, peça um exame antidoping de todos os participantes. Eu não vou passar, porque o Luiz, que desde que começou, eu não vou passar esse exame.